federalização do saneamento básico até 2030 para que tiremos 100 milhões de brasileiros no saneamento e 30 milhões de brasileiros na água que ficam de forma clandestina. A deputada fluminense Jandira Fegali, do PCdoB, é uma das críticas do processo de privatização do setor de água e esgoto. Claro que nós somos a favor da tarifa social de água e esgoto, até porque o governo Lula, que cuida das pessoas, tem focado as suas prioridades em quem ganha até 2 salários mínimos e muitas políticas públicas. No entanto, é bom realçar o dado do Rio de Janeiro. A SEDAE foi privatizada e o Rio de Janeiro hoje tem uma enxurrada de ações judiciais, porque em muitos lugares falta água, falta distribuição e a tarifa. A tarifa triplicou. Então está comprovado o que nós dissemos no debate aqui da privatização, de que ao mercado o lucro e à sociedade nada. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fechou o primeiro acordo de solução consensual desde a criação da secretaria específica para tratar do tema. O processo se refere a um contrato do setor de energia que foi firmado para garantir o abastecimento durante a crise hídrica de 2020 e 2021. Com o aumento do volume da água no ano passado nos reservatórios das usinas hidrelétricas, diminuiu a necessidade de gerar energia térmica, como estava previsto no contrato inicial. Após o acordo, o TCU estima uma economia de cerca de 580 milhões para o consumidor somente em 2023. A solução foi fechada a partir do consenso entre o Tribunal, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a empresa contratada para o serviço. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Boa noite, Ritmos da Noite. ZYJ617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Vem aí, mais um campeão de audiência. A partir de agora, no programa Ritmos da Noite, os ouvintes da Rádio Cabugi vão se deliciar das mais bonitas músicas que marcaram época. Vamos recordar? Ouvindo até as 22 horas o que um dia musicalmente marcou a sua vida. É só músicas boas, porque aqui, recordar é viver. No ar, Ritmos da Noite. Muito boa noite, agora 20 horas e 1 minuto. Muito ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. A partir de agora, vamos tocar aqui algumas recordações para você que acompanha o Ritmos da Noite. Um abraço a todos e vamos até as 22 horas. Promessa que eu fiz foi fazer você feliz.

graça. Se voltar, não faça espanto. Cuide apenas de você. Dê um jeito nessa casa. Ela é nada sem você. Pegue as plantas na varanda. Elas devem lhe dizer que eu morri todos os anos quando esperei você. Censure. Eu não pude suportar nada. Entendo de abandono, só de amor e de esperar. Olhe bem pelas vidraças. Elas devem lhe mostrar os caminhos do horizonte, onde eu fui lhe procurar. Sinto de tanto lhe esperar. É Nilo Alves. Muito bem, pessoal. Aí um super sucesso aqui que você acompanha aqui na nossa programação. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Vanderlei, né? Acompanhando aqui a nossa programação Ritmos da Noite. Grande abraço ao grande Vanderlei. A dona Terezinha também acompanhando aqui a nossa programação. E a Marlete. Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho. Ritmos da Noite, até às 22 horas, para você acompanhando aqui a nossa programação. Aquela que fere, que virá mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão dos que vivem calados, pendurados no tempo,

um show no seu rádio. Muito bem, gente, e sucesso aqui pra você, acompanhando aqui, saudade, né? Muita saudade aqui, Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados, aí umas músicas aqui, uma seleção aqui, das músicas pra você que tá aí, o Dia dos Namorados, né? E tá aí com a sua namorada, com a sua esposa, seu noivo, aí sentadinho na cadeira do balanço, na área, deitado e acompanhando aqui, só aquelas saudades assim pra recordar, né? Os grandes tempos. Dia dos Namorados, que bacana, legal mesmo. Vamos aqui escutar a nossa amiga Conceição do Belo Vista. Oi, meu amigo Emílio Alves, boa noite. Boa noite. Conceição do Belo Vista. Que maravilha. Neste dia, este programa está sendo por você, com essas músicas lindas, maravilhosas. Todas essas músicas eu ofereço a todos os namorados. Toda a felicidade. E quero desejar a você uma cirurgia de sucesso. Que Maria passe na frente e vai te iluminar. Que vai dar tudo certo para você estar saradinho. Alegre as nossas noites. Boa noite, fique com Deus. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Obrigado pelo carinho. Fique com Deus também. Vamos então seguindo aqui, ó. Nessas noites assim de Dia dos Namorados.

Vamos aqui, olha, quero mandar um abraço aqui para Josuel Raça, tá lá em Parelhas, né? Acompanhando aqui a nossa programação. Josuel Raça, manda um alô aí pra galera, Josuel. Olá, amigo ouvintes, aqui é o Josuel Raça de Parelhas, passando para mandar um alô super especial para todos os casais apaixonados na escuta do programa. E se possível, toca super hit da banda Raça Negra, Quando Te Encontrei, para todos os namorados na escuta do programa. Tamo juntos, banda Raça Negra, 100% amor. Josuel Raça. Super Raça Negra, cantando aqui pra gente. Ó, deixa aqui mandar um abraço aqui para o Fabiano do Jumento, acompanhando aqui a nossa programação Ritmos da Noite. Boa noite, Emílio. O seu programa é show de bola. Estou ligando para mandar um alôzinho pro meu amorzinho, pra ti, quer dizer, como ela é de coração, te amo, amorzinho. Mandar alô para todas as minhas amigas, para todos. Para Rodrigo Fernando, para todos. De Jardim, no Cedó, fala o repórter. O amorzinho de Aparecida. Olha aí. Bacana. Boa noite, Emília, aqui é Santo Fernandes. Passa a música de Nadisson para curtir. Um abraço para seu Antônio Clemente e família em Jardim do Seridó, Santa Fernandes. Vamos lá, cadê seu namorado, moça? É, Nadisson Ferinha, se não me engano, é esse daqui. Vamos lá, vamos tocar ele aqui para Santa Fernandes.

deixa rolar. Nosso lance até bem tarde vem derruba todo o charme em toda parte. Eu quero mais, eu quero muito mais. Você é linda e não bastasse ainda, gostosa demais. Eu quero mais, eu quero muito mais. Maravilhosa, ainda me deixa prosa, querendo demais. Nosso corpo todo arrepiado, prazer dobrado. Eu quero mais, eu quero muito mais. Você é linda e não bastasse ainda, gostosa demais. Eu quero mais, eu quero muito mais. Maravilhosa, ainda me deixa prosa, querendo demais, querendo demais, querendo demais. Às vezes penso que estou sonhando, revendo imagens que se perderam. Às vezes vejo você chegando, me dando um beijo, e me deixando só. Às vezes penso em você e assim volto a viver outra vez a paixão dos que amam sem saber, sem poder prometer se existe um amanhã, meu amor. Às vezes chego até mesmo a sentir o teu corpo nas mãos e te ouço pedir pra fazer o que eu quiser no prazer de te amar até cansar. Às vezes acho que é só um sonho, que na verdade preciso acreditar. Às vezes quero voltar

livrar dos meus segredos, dos meus sonhos, dos meus medos, desse amor de brincadeira. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Dessas loucas paixões que me arrastam, desses amores que vêm e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Desses amores que vêm e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Coração é um menino desprotegido, tão carente. Gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, dos meus sonhos, dos meus medos, desse amor de brincadeira. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam, desses amores que vêm e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Meu coração sem juízo às vezes me engana, fica perdido, se entrega e ama, sem conhecer os perigos de amar. Fugir dessas loucas paixões que me arrastam, desses amores que vêm e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Desses amores que vêm e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Desses amores que vêm e que passam, mas deixam pedras por todo lugar. Nas mixagens, Neto Matias. Vamos lá, agora 21 horas e 46 minutos. Vamos aqui, os ouvintes participando com a gente. Vamos aqui. Vamos lá, minha amiga Jacira. Um abraço, Jacira. Até bom, viu? Vamos lá. Boa noite, Emílio Alves. Boa, boa noite. Gostaria de ouvir a música Ave Maria pro Nosso Amor. Quero oferecer a minha companheira Vitória Maria e a todos os casais namorados que estão na escuta do programa. Quem está falando é Alcides Liro, de Novo Horizonte, Jardim do Seridó. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela audiência. Vamos tocar aqui a sua música aqui. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a Jacira, que arrumou a cozinha, né? Curtindo o programa. Boa noite, dona Jacira. Obrigado pela audiência. Vamos então aqui, ó. Ave Maria pro Nosso Amor. Chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei, gritei o seu nome gritei. Você nem ligou. Se existe alguém que queira o coração tão

capacidade de pôr um freio nesse meu jeito de mostrar como eu te amo. Não busco lógica em nada que eu faço. Fim de tudo, sou eu quem junta os pedaços dessa paixão que fez seu ninho apenas no meu coração. É só me olhar pra você ver como eu estou. Eu sou do tipo que não vive de aparências, mas quando eu amo mesmo sem medir as consequências. E no amor sou eu quem sempre sai ferido por me entregar de corpo e alma ao seu carinho. Não tenho forças e por te amar demais não sei agir com a razão. Bom, gente, Marília Mendonça, 10 horas, vamos chegando aqui ao finalzinho da nossa programação. Quero mandar um abraço a todos aí, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fique com Deus e uma ótima semana. Abraço para todos e uma noite de muitos sonhos. Chegamos ao final de Ritmos da Noite. Agradecemos pela sua audiência e até o nosso próximo programa. ZYJ617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim